te dizer que tu és meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Pai, venho te dizer que tu és meu lugar seguro, o motivo da canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo. As palavras só me resta dizer: Abba, Pai. Só me resta dizer: Pai.